quero aprender a viver melhor. Eu quero crescer e sabedoria. Disposta estou a me renovar, me entregar, deixar acontecer nas mãos do Senhor. Eu me deixarei como barro nas mãos do oleiro e transformarei num vaso perfeito, sem fissuras, reforçado pelo seu grande poder.